favor, agora eu vou 065. Transponder 5041. Sim, sou o Charlie Mike, pátio 5. JB. 08. Será metade, tô indo no 8. Salvador, é o gol 1073. Gol no mapa 83, chamou o solo? 1073, autorização, Porto Seguro. Confirmado, gol 1073, Porto Seguro autorizado, 340, asterisco 50. Decola 10, curva direita, da Elle da Bidev. Controle 1208, transponde 5156. Controle? 120, decimal 8. 340 autorizada, por isso 50, da Elle 5120, decimal 8, gol no 073. No 073, confirma o transponder e a saída. Israel de Inver, 5158. Israel Leda Bidev. Israel Leda Bidev. Transporte com série? Afirmo. Com as APCs, não tiver questionamento. Pará. 52120, decimal 8. Solta, obrigado. 50, Milhão Salvador, está no escuto do controle. Controle é Oscar Papagô. Prossiga. Decolou na Coral. Cima transponder. 156. 56, grava. Acertado o localizador da 106250. Papatango, Oscar Papagô, em contato radar, sul painel 0810 na Fenda Coral. Estabilizado no ILS da 106250. Oxanema 250, chame a torre 118 decimal meio. 118 decimal 60, 6250 até a volta. Torre de Salvador, bom dia, Oxanema 6250, estabilizado no ILS da 10. 6250, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo. Reportador externo, 6250. Bravo, Silêncio, eu prossegui para a final da 97, aporte terceira milha. Tem uma aeronave alinhada aguardando para decolagem na 97, ok? Pronto, 97, Mike Bravo uniforme. 7, Mike Bravo uniforme. Aguarda. Aguarda, uniforme. Uniforme, decola de imediato? Negativo. Em livre decolagem da 1-7, o vento é de 1-4-0 graus com 8 nós. Externo 1-7, Mike Bravo de Paulo. Passou externo, 6250. Eu tenho nível 3-4 autorizado, confirmando, nível 3-4-0 autorizado, upers 1-6. Decola 1-0, curva direita, da Real Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, transponde 5-1-3-5. Precisa da TA Papá, reporta para ingresso na 1-7, Zulu Charlie Mike. Israel Leda, 5135, transponder, só 3487. 3487, informe que a transmissão foi entrecortada, eu não consegui copiar o nível e a saída. 340 é o nível, inicialmente é para Zulu 10, bridge, é para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, decola da 10, curva direita na Dael, transmissão Leda, acena 5135, só 3487. Pós Leda, voa bridge, 3487. Salvador Papatango, Oscar Zulu Alfa. 7 após Leda, voa Brígio, tá 3487. Assino aqui, tá correto, chama o pushback acionamento, 3487. Toma. Salvador Papatango, Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, tô ciente, tá no pátio 5? Afirmativo. 1 minuto, a cópia. Papatango, Mike Bravo, uniforme, contratada a decolagem, supra nível 180, na sede Arbo Elefant. 580, Arvo Elefa, Mike Bravo Alfa. Sessão e iniciante mantém, 150, pista no 7, 14, ok? No 7, curva direita na saída coral, controle 1208, aciona 5125. Quilo Whisky, baixou e travou de fábrica, o vento 120 graus, 8 nós, pista 17, o Airbus já cruzando, expôs autorizado, bravo, Quilo Whisky. Copiou a saída coral? Saída coral. Afirmativo, qual é o PLB? PLB 2. 02, na metade da torre 1862. 1862. Oscar Papagolfo e passa 13.500, autoriza a proa de Itapetinga, radial 242. 0, solo 58, liberando a direita 129. 219, bom, 250. Informa de quanto a pouso. Tá estimando pouso 13, 45, aproando o destino. Na 6250, Lincoln na Fox Park. 6250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 6250. Bravo Kilo Whisky no solo 59, 180, parte 4, chama pista livre. Papá Romeu Zulu, Tchare Mike, decolagem autorizada, à direita, partida da interseção, 120 com 8, pista no 7. Confio no tráfego, chamou o solo, suspeito acionamento. Eco Delta City, manete autorizado no meu pé, decola da 17, curva direita no axé, controle 1208, transponder 0125. Mas Eco Delta, qual que é o B11? 1-0, acionamento táxi, torre 118 mesmo. Romeu, Zulu, Charlie Mike, decolando 00, a curva direita no corredor axé, chame o controle em 1-208, boa viagem. Graças, Maria. Qual é o PB do Zulu, Charlie Mike? Pessoal, axé, 6311, posição 06 para o posto de estacionamento. 6311, corrigindo, 6311-06, autorizado, chama o táxi. Papá Romeu Zulu Charlie Mike, acione 5041, mantenha as condições visuais no corredor axé. 5041. Confirmando a axé 6391, posição 062 é para o posto de estacionamento. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, axé 6391. Mike Eco Delta, tá livre acionamento, chame táxi. Cinco zero, quatro um. Pode ser a copa aí, ó. Mas o Luchali Mike, quando possível, estimado para o pouso e a proideão. Real é 264, estima 1445. Salvador Papa Romeu, Kilo Serra Lima, transfere informação. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, a sua identificação, sou autorizada a chegada. Amã, vou direto a Amã, reporto para o DC. O centro autorizou descida 110, ok? Isso para o nível 00, Kilo Serra Lima. Sim, mas é autorizado a chegar. Acionado o Arcos Lofa com dois a bordo. Autonomia de 5 horas, alterna Campinas. 702 Campinas com 5 horas. Só vai prosseguir o táxi e decolagem aqui da cabeceira ou táxi à esquerda, vem aqui lá e decola a partir da Delta? Até a cabeceira. Até a cabeceira. Atualizado 180, táxi pelo Pat 3, chame para ingressar no Pat 1, no Oscar Wolf. Chama para ingresso no outro. 9065, Zulu, Charlie, Mike. Já Chanel 6301, nós temos 4 horas de autonomia alternada com fins com 174 a bordo, 174. 731, Pátio 41, Índia Alfa, Delta Estrela da 0 Torre, ano 08, meia, altímetro 009, no norte. 009, no ponte Belo 2612, é via Pátio Índia, Bravo, Chanel 301, bom dia. Bom dia. Informa pelo Serra Lima para o sinal LS, curva direita para o 100. 100, Kilo Serra Lima. Descendo para o 050, Kilo Serra Lima. Sim, 050 para o 100. Capilo Alfa para ingresso no Pátio 1. Alfa, chamou o ataque? Autorizado o táxi da presente segunda direita via Índia até o ponto de espera a cada do Urbano da Venca. Essa aeronave já foi aqui de Salvador da Vai Ter, não foi? Ah, é antiga aqui mesmo. Excelente, ficou bonita a pintura. 0 alterna 128 8 2 0 2 8 8, Mike Bravo de Fá. No 10, o OTAN 3487, para o pushback estacionamento. 3487, portão 10, puxa, está autorizado, se não dia, tô, Xenia 63 no nono, não pode esperar pra mim. Bom dia, Xenia 63 no nono, alinhar e manter Y0. Alinha, mantém 1-0, Xenia 63 no nono. Táxi, tem interseção, estamos com a viatura em inspeção na pista 17, ela vai ser orientada a liberar a interseção, ok? 3-1, né? Mantém a cabeceira no zero. Mantendo, a Xenia 3 ou 9? Luna? Positiva. Autorizado 050 inicialmente, né? Ok? Manter a presente velocidade até a próxima, Duna? Positiva, né? Senhor Salvador, Papatango, Mike Braviac. Mike Braviac, a sua identificação está autorizada a chegar da Bons, voe na flor de Alagoinhas, desça para o nível 060. Estimativo, ainda estamos a 4 minutos para a descida. Chamaremos quando estiver iniciando, vem com pro de Alagoinhas. Sim. 1-1, livre decolagem, pista 10, 120 com 8. Iniciando a Xenia 3, 1-1. O Delta, mantenha só um instante, por gentileza. Estou tentando contato com a viatura da FAER e saiu da minha escuta. Nave Salada Alfa 2000 no radial 319 a 32.9 milhas de Salvador. Está na escuta do controle? Já mantém a pista 10. O Kilo Serra Lima, desça para 3 mil pés, ajuste 1019. 1019, desça para 3 mil, Kilo Serra Lima. Estou com a Infraero aí, e a mesma informou que o carro atolou. O senhor tem condições de segurança e ingressar na pista? Espera da 9012, 9619. Legal, para o ponto de espera, 186. A torre, o TAM 3487. Nome é 311, decolado 10, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, Xenia 319. Papá, Tango, Oscar, Zulu Alfa, quando pronto, decolagem autorizada, pista 10, atenta a possível ser tráfego decolado à frente, 120 com 8. Cruzão na 1700. Oi. Você é 319, contato radar decolagem, suplano nível 360, saída da El, Leda Bridge. 360 nível, você não autoriza direto, Leda? 200 pés, vou direto, Leda, você é 319. Obrigado, precisando 2000 pés, direto, Leda, você é 319. Controle, Salvador, 4-4. A Recife. Trip 5414, contato radar a 66 milhas de Salvador, a sudoeste. A sua identificação, voa na flor de mar e reporta para descer. Mar, reportar para descer. Recife, no 350, decolando 0, boa esquerda, Puca, Aracaju, Upper West 58, 120, decimal 8, controle, transponder 5425, Channel 61 no 40. Transponder 5423, só confirmando em Puca, transição Aracaju. 5423, Puca, transição Aracaju, 61 no 40. 61 no 40, correto, já puxa a sonar. Camarada. 30, decimal 8, é uma boa viagem. 30, decimal 1, grato. Papa Mike Eco Delta decolado aos 1-2, controle 1208, até a volta Delta. Mike 28, Delta. Zero, Mike Bravia. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Zulu Alfa. Papa Tango, Oscar Zulu Alfa, contato radar decolagem, supra Niju 100, mas saída bom, Papa Tango. Gente, Oscar Zulu Alfa. Bom dia, Papa Papa Mike Eco Delta. Papa Papa Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, corredor a chefe. Se autorizado para o direto. Hoje é de mandar aqui, Mike Eco Delta. Certo, certo. Mike Fox Serra, está no ponto ideal. Papa Tango Mike Fox Serra. Temos um tráfego desconhecido na posição de 12 horas aqui, 15 milhas, sem condições de voar na proa 090. 090, posso trocar. Nós temos aqui que eles estão mantendo 085, aguarde para prosseguir a descida. Guardando para a descida. Zulu, Charlie Mike, ligando para o terminal. Papatango Mike, Foque Serra, desamparado nível jogo 070. Para o 070, Fox Trotiano. Para a descida, 3544. 3544, desse para o nível 080. 080. Controle, o Oscar Slough está com referências, autoriza a mão direto. Copia que está com referências visuais, confie. Oscar Slough. Vou direto, Oscar Slough. Espera, posso estar 3487? Então, 3487, bom dia, aliar e manter cabeceira 1-0. Tráfego circulou à frente, é um carro, vai estar mantendo a proa ainda da decolagem. Ali mantém, então, 3487. Sério, cruza 260 para 180, sente da Lima. Foto 207, acende a identificação. Azul 4207, está autorizada a chegada a Bonf, desse plano em jogo 090. Chegada a Bonf, 090, 4207. IP 5414, desça para o nível de voo 050. 050, 5414, autorizaria voar na proa de Duna? Vou direto na proa 040. 040, 140. 130 graus com 89, decolagem autorizada. Decolagem, está 3487. Serra Lima, desce para 2000 pés, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Reportará, desce para 2000, o Cruz Serra. Papa Tango, Serra Lima, Papatango Oscar Papa Golf. Serviço já está terminado a 60 milhas. Sudoeste de Salvador, chame agora. Ilhéus 1201. Máximo pushback, com 073. Chamada pushback, gol 1073. Decolando aos 17, controle 1208, boa viagem. 08, bom trabalho, 4487. Pro Diamant, esse para o nível de voo 060. Zero! Tenha por gentileza, repetiu o livro. Mantendo 070. Mantendo 070, solicita a Pro de top. Controle Lima, o Quilo Serra Lima, estabilizado, não localizado. Papai, eu quero Lima, completo na Enéste, a minha torre, 1 noite, 18, obrigado. Antônio, 3487, Nadael. Serra Lima, pista 17. Afirmativo, comigo. Ok, todas as viaturas entraram na lateral direita da pista 17, para fazer manutenção no balizamento. Porém, a viatura atolou na lateral da pista. Quem vai ficar atento, reporte final, baixar travado, quilo Serra Lima. Sim, a gente reportará. É, base pela direita da 17, reportará na final da 17. Sem baixar de checagem, que o Céu. Altíssimo 019, o vento é 140 km. Sim, a gente, que o Céu. 397, autorização. Congonhas. 397, Congonhas autorizado, 360, Oceano Zulu 16. Decola da 10, curva direita da Elia da Bridge, controle 1208, transponder 5420. Papatango Mike, Fox Trot Serra, plano modificado 13119, desse para o número 510, vou na Pro de Paris. De Paris, Mike, Fox Trot Serra. 397, está confirmando a primeira curva à direita, chama puxa sinal. Gente, primeira curva direita, com 397. Zulu, Charlie Mike, chama Centro Recife, 260, alterno 1288. Final da 17, na Baixada de Chacado, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima informa agora a viatura que deslocou. Eu tenho duas pessoas na tela da pista, já estão se deslocando aí para o pátio 4. Checa o trem, livre pouso, 140 com 8. Trem, Baixada de Chacado, livre pouso, Quilo Serra Lima. P5414, desse para 2000 pés, autorizado final ILS, posto estabilizado. 2000 com autorizado ILS, posto estabilizado C4 ou 4020, é isso? 1019. 1019, obrigado. Oscar Zulu,